Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz o segundo programa dedicado ao novo álbum de Suzana Dalpoz, Só Sambas. Começamos com a faixa Camisa Listrada, de Assis Valente. Vesti uma camisa listrada e saio por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu um Paraty. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou o seu anel de doutor para não dar o que falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. Suzana traz um disco com regravações de sambas e autores importantes da música brasileira. Se não temos grandes surpresas na escuta, os arranjos são eficientes, ainda que tradicionais, e a sonoridade muito agradável. O mesmo se pode dizer da voz da cantora, com seu timbre afinado e leve. Confira em A Flor e o Espinho, de Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito e Alcides Caminha. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Só Sambas, de Suzana Dalpoz, tem os arranjos de Bernardo Dantas, que também toca violão de 6 e violão de 7. Participam ainda do disco nos sopros Dirceu Leite, Maico Lopes e Fabiano Seguidore. Augusto Matoso no baixo acústico, na percussão Pretinho da Serrinha e Trambique, e outros ainda. Confira na faixa Palpite Infeliz, o grande clássico de Noel Rosa. Ouça ainda na voz de Suzana Dalpoz a composição de Nelson Cavaquinho e Paulinho Tapajós, Coração Poeta. Deus me deu um coração poeta e a alma inquieta de um cantor, pra que eu vigiasse a madrugada. ser quem sou. Se eu tenho o céu aqui no chão, se eu tenho mel no coração. O disco do dia de hoje traz o segundo programa da série de dois dedicadas ao álbum Só Sambas, de Suzana Dalpoz. Um lançamento da gravadora Fina Flor. Mais informações sobre o álbum e a cantora no site www.finaflor.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios que nós curtimos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que produzo com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.